500 brutal miles. The most anticipated moment in racing. Fala galera do Troad, começando então nossa edição número 105, a edição que tá atrasada, né? Infelizmente, pessoal, já adiantando aí, dando uma notícia, dando um respaldo para vocês que esperou a edição semana passada. Eu tive problemas de internet, eu como que gravo o podcast, né? Eu gravo e edito ele, então eu tive problemas de internet aí, eu fiquei a semana toda sem internet. O problema veio resolver só no sábado de manhã, e infelizmente não deu para gravar semana passada. Para falar de Martinsville, lógico que nós vamos aí, eu e o Lucas vai repassar um pouquinho de Martinsville, dar um tapa bem rápido falar de lá, mas só para adiantar, né, foi com certeza um grande final de semana, muito melhor, de longe melhor do que foi esse final de semana do Texas, né, que essa edição vai falar, bem dizer, do Texas, não como iremos falar de Martinsville, né, mas vamos falar do Texas, que ele vai aprofundar no assunto aí. Então eu agradeço a todos vocês que estão aí com a gente aí, né? Mais uma edição, quarta temporada do podcast, edição número 105 começando. Hoje quem está comigo é o Lucas, estamos gravando aí no domingo, então provavelmente você vai ouvir já na segunda, vai estar ouvindo a gente aí. Então sejam bem-vindos novamente aí, depois de uma semana fora aí. Peço desculpas novamente, pessoal, por não ter conseguido gravar semana passada. Então, sejam bem-vindos novamente aí. Lucas, dê boas-vindas aí ao pessoal, Lucas. Boa noite, Leonardo. Boa noite, pessoal. Vamos estar aqui novamente falando da NASCAR, falando do final de semana que foi o final de semana de Martinsville, que foi, tivemos até corridas interessantes. Esse do Texas não tão interessante assim, mas NASCAR é sempre NASCAR, né? Então, estamos aí para comentar o que aconteceu. Bom, bem-vindo, Lucas, então. Boa tarde, bom dia, boa noite, bom caminho ao trabalho, à faculdade, ou em casa mesmo aí, apenas passando tempo, ou estudando, ou trabalhando. Está nos ouvindo aí, pessoal? Sejam bem-vindos nessa edição número 105, que começa agora. Eu vou primeiro falar do Texas, tá, pessoal? Vamos começar, como sempre foi o programa, então eu vou falar do Texas agora, da Xfinity Series. Depois eu vou falar da Sprint Cup no Texas também, no bloco das perguntas. Aí a gente vai falar um pouquinho de mais, como foi Martinsville, e vamos também já falar da próxima corrida, que eu não sei qual que é, mas vamos falar. Se eu não me engano é Dover? Não sei, eu esqueci qual que é a próxima corrida. Mas enfim, vamos lá. É Bristol. Bristol, Leonardo. É Bristol? É verdade, agora vem a sequência de corrida à tarde, a sequência da uma hora agora. Bom, vamos aí falar então aí da corrida da Xfinity Series, que aconteceu lá na sexta-feira à noite, a Orly Auto Parts 300, uma corrida boa, em vista do outras corridas, principalmente da corrida do ano passado, montou uma corrida muito boa aí. Eu gostei da corrida, bem movimentada. Tivemos o Eric Jones aí mais uma vez com problemas, foi penalizado, buscou resultado, terminou em segundo, né? E o Kyle Busch, claro, o Kyle Busch foi um passeio total. O Kyle Busch ele tá passeando nas pistas, né? Tanto da Xfinity Series, da Truck Series, da Sprint Cup. Então o Kyle Busch aí tá no momento aí que, digamos, o momento de Jimmy Johnson, tudo dá certo para ele, tudo cai no colo dele. E o Kyle Busch, claro, venceu mais uma. Vitória número 80 do Kyle Busch na Xfinity Series. Um número impressionante do Kyle Busch aí. De longe ele já é o piloto que mais venceu na Xfinity Series. É sua quarta vitória em 5 largadas. Ele tem uma média impressionante de 1.2. Ele manteve essa média aí. Que ele foi segundo colocado. Ele foi o segundo colocado na corrida, Fontana. Ele foi o segundo colocado em Fontana. Então, parabéns aí ao Kyle Busch, que realmente está num ano impecável. Está sobrando o Kyle Busch no questão de desempenho. Principalmente na Racing Series ou na Truck Series, eu acho que ele tá andando super bem. Bom, Lucas, aqui eu já chamar você aí para ouvir aí os seus comentários sobre como anda o Kyle Busch, como está andando forte o Kyle Busch aí. Ah, Leonardo, Caio Busch, desde o começo do ano, ele tá andando demais, tá dominando corridas, especialmente na Xfinity Series, né? Na Sprint Cup a gente sabe que é um pouco mais complicado, apesar das duas vitórias em seguida, a gente sabe que na Sprint Cup a concorrência é um pouco maior. Mas na Xfinity Series ele tá nadando de braçada, aproveitando o caso da equipe de Joe Gibbs, que domina, tanto que o Eric Jones, como você mesmo disse, teve problemas e mesmo assim terminou na segunda colocação. O único que nessa prova agora teve um desempenho bem abaixo do esperado foi o Daniel Suárez, que em geral tá andando lá no top 5, andando entre os primeiros. Essa prova não encaixou para ele. Mas falando do Kyle Busch em si, ele foi tranquilo. Ele eu estava até dando uma olhada aqui agora nos números da prova. A partir da volta 120, ele não chegou a ser ameaçado mais. Em momento nenhum, chegou a perder a liderança a partir da volta 120. Então, Next 20 Series, o Kyle Busch com o carro da Joe Gibbs está imbatível. Não tem nem o que discutir, a não ser que um pesa algo, como foi em Fontana, a não ser que eu vou dizer algo eventual, assim, algo especial, que acabou a gasolina. Fora isso, Kyle Busch leva sem dificuldade. É a aposta no bolão mais fácil que tem. Com certeza, que apostar no Kyle Busch no bolão, é certeza de que vai colocar uns pontinhos aí no bolso, com certeza. Bom, falando do Kyle Busch, já entrando aí, como você mencionou o Daniel Soares, eu mencionei o Eric Jones, né? Então nada melhor do que falarmos aí do desempenho da Joe Gibbs. Mais uma vez a Joe Gibbs largou 1, 2, 3, né? E, infelizmente o Daniel Soares teve problemas, ele teve um pneu furado. Né, ele foi um dos autores da bandeira amarela aí na volta 79. Então, com esse pneu furado aí, as coisas se complicou um pouco para ele, mas também ele não vinha fazendo uma boa corrida, né, Lucas? Ele não vinha desenvolvendo aí muito bem na pista, apesar de ter largado em terceiro. Bastou apenas 3, 4 voltas para ele começar a cair e perder um pouco o rendimento e logo ser engolido pelos seus adversários aí. Questão do campeonato, esse resultado para ele não foi muito positivo, porque o adversário terminou dentro do top 10 e ele terminou fora do top 15, foi o 16º colocado, né? Então as coisas para o Daniel Suárez ficou muito legal aí não. O Eric Jones vem se recuperando cada vez mais, cada corrida que passa ele vem melhorando a sua pontuação e chegando aí nos líderes aí já está 15 pontos apenas atrás do Daniel Suárez, que se manteve a liderança mesmo com esse péssimo resultado aí. Mas a diferença agora é de apenas um ponto para o Sadler. Então, Joe Gibbs continua impossível, meu amigo Lucas. Realmente, o Gibbs não está sendo muito discutido. Isso aí que você comentou, até na minha opinião, é o mais absurdo assim, que a gente pode dizer, até para a gente citar o domínio da Joe Gibbs, essa questão da classificação. E como, eu não me lembro, pelo menos, eu não vejo NASCAR tantos anos quanto você, Leonardo, mas é uma coisa impossível. Eu não me lembro, assim, por exemplo, de uma equipe que classifica os três primeiros carros nós tivemos seis provas, acho que foi quatro provas, foram os três primeiros carros nas três primeiras posições. E teve uma outra que eles não ficaram os três, mas foi tipo dois também, entendeu? É muito fora do comum, é muito estranho até, considerando que a NASCAR é essa dominância assim, de uma equipe. Lucas, confesso que tá até chato esse desempenho da Joe Gibbs aí que sobra, né? Eu também, né, confesso que não me recordo, não me lembro de ter visto uma equipe com resultado próximo de carros assim, de muito perto um do outro, de uma equipe. Eu lembro só apenas do Chase de 2000, 2006, 2008, se não me engano, eu acho que foi o Chase de 2008, que eu vi os três carros da Roush andando os três, os quatro, naquela época era quatro. Eles andaram muito, mas muito bem mesmo. Na abertura do Chase no Hampshire, eles andaram muito bem. Fez um 2, 3, 4. Em Dover também fizeram um 2, 3, 4. Assim, um desempenho impressionante. Que foi aquele ano que o Kyle Busch teve problemas. E tudo falava assim, tudo já falava assim: não, quem vai ser campeão vai ser um cara da Roush. A Roush que vai levar. Vai ser um piloto da Roush que vai ser campeão. No final, os caras, assim, o desempenho caiu muito, eles não acabaram levando o título aí, mas eles teve um momento, Joe Gibbs, né? Joe Gibbs na Xfinity Series eles tiveram na Xfinity Cup. Na Xfinity Series mesmo, eu não lembro nenhum time ter desempenho tão parecido com os três carros, igual vem anda acontecendo aí. É, realmente é de impressionar o desempenho deles. É, eu nunca vi mesmo, não me recordo mesmo aí de ver pilotos largando tão próximos aí um dos outros, assim, igual eles estão largando aí. É, para falar da Penske, parece que a Penske está melhorada, parece que o K22 melhorou um pouquinho, mas está de longe ainda de ser aquele carro apelão que era alguns anos anteriores aí, principalmente o ano passado, que venceu várias corridas. O K22 melhorou o desempenho, mas ainda falta muito aí. Foi o terceiro colocado, o Keselowski aí. O Chase Elliott fez uma boa corrida, foi o quarto colocado. E o Dan Hart Jr. foi o quinto colocado. Parece que foi que meio um repeteco no sábado, né, Lucas? Essa posição do Chase Elliott e do Dan Hart Jr. aí. Se não me engano, ambos terminaram no top 5, se não me falha a memória. O Justin Allgaier também, que fez uma corrida cheia de problemas, tudo acontecia com o cara. Ainda conseguiu ainda salvar o sexto na sexta colocação. O Stadler foi o sétimo colocado. O Austin Dillon foi o oitavo. Né? O Brandon Jones com o nono colocado. E o Ryan Sieg fazendo um bom e ótimo, maravilhoso resultado aí. Fechando o top 10 aí, fazendo a sua décima posição. E se eu não me engano, acho que é o segundo top 10 na carreira dele. Eu vou confirmar esse número. Lucas, como você viu o desempenho da Gina Motorsport? Você colocou os quatro carros, quarto, quinto, sexto e sétimo, parece incrível aí, mas colocou ó, quarto, quinto, sexto e sétimo dentro do top 10. E a Richard Childs também colocou aí oitavo e nono colocado aí, seus carros aí. Então, como você viu aí, Lucas, o desempenho tanto da Gina Motorsport, quarto, quinto, sexto e sétimo, e a Richard. A RCR aí colocando oitavo e nono colocado os seus carros aí. Lucas? Olha, Leonardo, com certeza foi um desempenho bem interessante, especialmente da Junior Motorsport. Eu até esperava que o Junior tivesse um pouco melhor, talvez brigasse lá em cima, mas deu para ver mesmo que eles fizeram aquilo que dava para fazer, que era o que eles estavam dentro da possibilidade de fazer, colocar esses quatro carros aí dentro do top 10, ocupando essas primeiras posições, realmente um desempenho bem interessante. Considerando como eles estão esse ano, como a John Gibbs está em outro nível, foi um desempenho bem interessante, sim. Você comentou sobre a Richard Childress, o Austin Dillon também com um desempenho, assim, que vamos dizer que é o que ele conseguiu fazer, talvez ele até conseguisse se a gente esperasse um pouquinho mais dele, considerando que ele já venceu provas, ano passado venceu várias provas. E o Brandon Jones ainda ele, esse ano parece que ele não está ainda tão forte assim, está tendo desempenhos até razoáveis, não está ruim, vou dizer que está ruim, mas também não está impressionando. Mas tiveram desempenhos, digamos que era o que eles conseguiam fazer, é o que eles podem brigar, então foram o que eles conseguiram fazer. A Junior com esses quatro carros foi bem interessante, sim. E que você comentou sobre a Penske, que é interessante ver o Brad Keselowski fazendo uma corrida decente, né? Pelo menos terminando em lugar. O carro 22 vencia bastante antigamente, né? Mas terminar em terceiro lugar nunca, digamos, um resultado ruim. E é um bom resultado, considerando que a gente chegou a ver ele andando fora do top 10 em algumas provas. Então, isso é um desempenho que podemos considerar decente para esse carro da Penske. É, Lucas, isso aí mesmo. A Penske aí parece que debandou todo o time dela, né? Aquele time forte que ela tinha. Ela levou tudo para a Sprint Cup e tá cheio de pilotos, cheio de mecânicos aí, o pessoal aí tá aí para aprender. Então parece que o trabalho está sendo diferente nesse carro 22. Então o pessoal tá começando a entender o carro, começando a colocar esse carro mais para frente aí, o carro começou a avançar. Lucas, falando aí um pouco fora do top 10, né? Já que o Ryan Sieg fechou o top 10 e empurrou para fora o Kyle Larson que liderou 38 voltas. Né, combateu ali com o Kyle Busch, ficou ali naquela luta ali, parecia que ia dar trabalho pro Kyle Busch, mas no final a gente sabe o que realmente aconteceu, o Kyle Busch conseguiu sua vitória de número 80. Os dois carros da RCE que terminou, saiu fora aí do top 10 aí, né, foi o Brandon Galgo, que foi o 12º colocado, e o Ty Dillon, 13º colocado. Agora, a equipe que mais decepcionou esse final de semana, com certeza, foi a Roush, né? A Roush, que lembrando, reforçando vocês, que não tem mais o carro campeão, o carro 60 está encostado, sem piloto, né? Continua o Ryan Reed com o carro 16 e o Dallin Walsh Jr. com o carro número 6 aí. Os dois foram apenas 14º e 15º colocado. Um péssimo final de semana para os dois, principalmente para o Bubba Wallace, que o Bubba Wallace a gente vê alguma coisa, almeja algum resultado para ele, a gente consegue enxergar algo nele, que ele vá conseguir realmente ir para frente, né? Nós esperamos isso nele, mas parece que as coisas não vêm se saindo aí conforme planejado, aí não vem, os fatos não vêm sendo correspondidos aí, que é o que a gente quer, né? Que é o que a gente espera do Bubba Wallace, quer ir para frente, quer vencer a corrida, é lutar por título. O Bubba Wallace, por exemplo, é apenas o oitavo colocado no campeonato, está muito longe aí, de longe, muito longe mesmo para lutar pelo título aí. Então, assim, pessoal, mais uma péssima corrida. E você, Lucas, o que você tem para falar aí desses dois pilotos da Roush aí que parece que não vai? Não, falando da Roush, Leonardo, o Ryan Reed é isso aí. O Ryan Reed é isso aí mesmo. A gente nem fica nem estranho essa posição dele, porque o ano passado não tem nada especial, então é isso aí mesmo que a gente espera ver. O Bubba Wallace, a gente comentou até em outras edições, que a gente esperava que esse ano era decisivo para ele. Ano passado a gente entendia que não, era o primeiro ano e tal, tudo mais, então a gente dava esse desconto para ele, mas esse ano era o ano que ia apertar na frente. Vamos dizer assim que ele tá pra fora, não, ele não vai disputar? Não dá pra dizer, por causa que esse Chase tá pra ir pra derrubar, tá aí pra poder dar alguma surpresa, mas realmente não, até agora não tá empolgando os resultados dele. Ryan Reed, é isso aí. Já o que eu queria comentar também, Kyle Larson, foi engraçado essa corrida que ele fez, porque foi muito parecido com Fontana. O carro dele só funciona a primeira etapa da prova. Ele anda a primeira metade, tá lá na frente, prega, aí vai encarar o Kyle Busch, chega na segunda metade, aí acaba. Aí vira, parece que o Kyle Larson da Sprint Cup. Desce lá pra baixo. E o Ty Dillon também, eu não sei se o Ty Dillon, eu não me lembro agora se ele chegou a ter algum problema. Ele chegou a andar até no começo da prova entre os primeiros, até no top 5, tava andando até de uma maneira interessante. Agora não me lembro como que foi, se teve algum problema que ele caiu lá pra baixo, mas é um resultado que realmente é para ficar preocupante pro lado dele também, porque o Ty Dillon tá na mesma. Eu diria que o Ty Dillon até tá numa situação pior que o Bubba Wallace, considerando que ele já está. Já é o terceiro ano que ele tá na X-Fin Series, que tá disputando, que é pra estar lá em cima, é o terceiro ano. Então, a situação dele é até um pouco. Ele só não. Na verdade, eu vou dizer, ele é preocupante porque ele tá falando desempenho bom. É que o Ty Dillon, na verdade, a gente já sabe que a vaguinha dele tá reservada lá. O Bubba Wallace não tem vaga reservada em lugar nenhum. Então, o Bubba Wallace, vamos dizer que ele está complicado na questão do futuro. O Ty Dillon é preocupante pelo que a gente esperava dele esse ano. É, realmente o Ty Dillon fez uma corrida abaixo do normal aí, né, Lucas? Eu não gostei muito do resultado dele, não. Eu esperava um top 10, no mínimo um top 10 aí pro Ty Dillon aí. Claro que um top 5 seria bem interessante aí. O irmão dele foi o oitavo colocado, mas mesmo assim eu esperava até um resultado, um top 5 aí pro Ty Dillon. Mas foi apenas o 13º colocado aí. Continuando aqui, Lucas, na sequência aqui, só para a gente finalizar o top 25 aqui. O Daniel Suárez foi o 16º, o Eric Mirola foi apenas o 17º colocado. Péssimo resultado para o Eric Mirola. Ele que é um cup driver, ele que precisa andar muito melhor. Se bem que esse carro dele aí não é o melhor, né? Esse carro é um carro médio para bom. É, não é um carro muito bom, não. O Dave Stewart foi o 18º, o Brandon Polo, que também sofreu um acidente, foi o 19º. O Matt Tiffett foi o 20º, o Roush Stein, o 21º, o Wayne Black Jr., o 22º. 23º foi o Garrett Smithley. E o 24º, Jeremy Clements. E o 25º, o canadense Martin Roy. Certo, Lucas? Pode falar, Lucas. Uma coisa que eu queria comentar só, Leonardo, que eu estava aqui dando uma olhada no resultado da corrida, eu não sei se é por causa desse novo o charter que eles criaram para o charter que criaram para a Sprint Cup, mas eu tô achando que a Xfinity está cada vez com o grid mais cheio. Parece que está cada vez com o grid mais cheio, sempre três, quatro carros, essa vez foram dois, mas eu já vi desde que ficaram três, quatro carros, até a Truck também eu vi bastante. bastante carro ficando de fora da corrida. Eu, pelo menos, tenho a impressão que, como os caras pararam de investir nesse sprint, porque já tá mais difícil classificar e a premiação já é meio que dividida por causa da questão do charter lá, eles meio que pararam de ir pra cima e começaram a investir embaixo. Isso que eu achei interessante, vendo aqui a classificação final da corrida e da classificação também. Bem colocado, Lucas. Realmente o pessoal começou a se demandar para Xfinity Series e para Truck Series, né? Porque as coisas se complicaram um pouco mais nesse Pit Cup. Esse charter aí veio, claro, que para, digamos assim, para garantir o futuro da NASCAR, para deixar a NASCAR mais profissional, se bem dá esse, perdão. Falando dessa forma, não é, quer dizer que não é profissional, não. Ela é profissional, mas deixaria as coisas um pouco mais fácil para um time forasteiro aí vir tirar a posição de um piloto que já tá aí, sei lá, 25 corridas, pô, chega na 30ª corrida, o cara vem com um bom carro e o cara aí passou o ano inteiro aí, ele vai lá e tira esse carro que tá o ano inteiro aí. Porque a Cup agora não tem mais a garantia que os últimos carros tinham, né? Preciso classificar por velocidade. Foi cortada aí praticamente 5 posições. Então agora temos apenas 2 posições aí que o pessoal pode entrar. 3, né? Uma vai o campeão do passado e as outras 3 é por velocidade. Então deixando as coisas um pouco mais complicadas. E lembrando que as últimas posições não tem mais valor em dinheiro, não se ganha mais dinheiro. Então o pessoal realmente está dando uma recuada aí, não está com bons olhos aí o pessoal forasteiro para a Sprint Cup. Na Xfinity Series a história é diferente, sobra mais dinheiro para eles lá, a chance é um pouco maior, na Truck Series também, por isso que estamos vendo um grande número de pilotos inscritos aí na Xfinity Series, não tanto na Sprint Cup. Às vezes, como nas primeiras corridas do ano, a gente teve corrida com apenas 39 carros, não com 40, né? Mas é a NASCAR aí se profissionalizando um pouco mais, né, deixando o negócio mais. Nem isso eu posso falar, não posso falar que ela está ficando mais profissional, porque já é uma categoria profissional. Ela está se garantindo, se resguardando aí para um futuro aí, talvez de uma crise que possa vir a acontecer. Lucas, pode falar. É que você falou que não tem premiação em dinheiro. Eu creio que deve ter uma premiação em dinheiro para os últimos, sim. É que eu penso que deve ser menos do que é para o pessoal lá de cima. O pessoal lá de cima agora tem toda uma regra, tem toda uma regra por causa do charter. Eu creio que tem uma premiação em dinheiro, sim, só que eu acho que deve ser menos. Deve ser menos. Então, por isso, talvez não seja mais tão interessante participar da Cup, só para receber essa premiação. E também porque eu penso que o pessoal talvez esteja meio receoso, porque tá. Se tiver, eles, pelo menos, do 30º para baixo, vão ver que é uma boa parte do pessoal correr um pouco de risco de ficar fora. Agora, tá todo mundo garantido, então, eu penso, não sei, talvez o pessoal tenha ficado meio receoso de não conseguir classificação. Mas aí eu também penso que talvez o dinheiro esteja menor. Com certeza deve ter alguma premiação, né? No meu entendimento, pelo menos. Eu só não sei quanto, eu só não sei se está menor, provavelmente menor do que era antes. As torneiras estão secando, meu amigo Lucas. Então vamos garantir aí o futuro da categoria. Assim pensou os donos da NASCAR aí. Bom, Lucas, corrida foi, falando dos números aqui agora, corrida teve duração de 2 horas e 7 minutos, né? Tivemos uma média aí de 141 milhas, né? A pole foi cravada em 188 milhas. Tivemos 5 bandeiras amarelas e a margem de vitória foi de 3,0 do Kyle Busch para o Eric Jones. Tivemos 6 trocas de liderança, lembrando que dessas 6 trocas foram envolvidas por 3 pilotos: Kyle Busch, Eric Jones e o Kyle Larson. É o Kyle Larson que liderou da volta 82 a 119, liderou 38 voltas aí. E como bem Lucas falou, depois ele sumiu. Acabou o carro, não sei o que aconteceu lá. Eu acho que o carro vai esfarinhando e deve ter esfarinhado o carro aí. Depois ele sumiu depois que ele liderou essas voltas aí. Enfim, Lucas, eu estava dando uma olhadinha aqui. A gente estava comentando e falando aí sobre o desempenho da Joe Gibbs. Então eu fui olhar aqui o desempenho da Joe Gibbs aqui no ano aí de 2016. Rapidinho aqui, Lucas, segue o raciocínio aí comigo aí nas posições de largadas. Em Daytona, né? Daytona tivemos apenas aí o Daniel Suárez. O Daniel Suárez esteve na segunda fila. Na primeira fila foi o segundo colocado. E o Bob Labonte largou em terceiro, né? O Eric Jones ele largou em quinto. Então ele largou fora das duas primeiras filas. Mas ele largou na terceira fila. O Kyle Busch não largou, tá? Isso é. Caio Todo Busch mundo não lembra. correu. Oi? O Caio Busch não correu. É, o Kyle Busch Ele não correu essa corrida aí. parece que ele tem um acordo com a Samantha que ele não corre mais em Super Speedway. Pela É, XP. ele preferiu ficar fora aí. Então, tudo bem. Vamos lá. Aí depois fomos para Atlanta. Atlanta ele já correu. Atlanta ele foi pole. O Eric Jones largou em segundo. E o Daniel Soares largou em terceiro. Aí fomos para Las Vegas. O Kyle Busch foi o pole. Daniel Soares. Perdão, o Eric Jones foi o segundo. E o Daniel Soares foi o terceiro. Aí nós fomos para Phoenix. Phoenix, o Eric Jones foi o pole, o Daniel Suárez largou em segundo e o Kyle Busch largou em terceiro. Depois fomos para Fontana. Fontana, o Daniel Suárez foi o pole, o Eric Jones foi o segundo e o Kyle Busch largou em terceiro novamente. E nesse final de semana passado, agora, né, ontem, sexta-feira, esse final de semana aqui, tô falando passado porque já acabou, a gente tá gravando agora 8h30 da noite, então, final de semana já foi já. Então no final de semana aí. O Kyle Busch largou na pole, foi o primeiro. O Eric Jones foi o segundo. E o Daniel Suárez largou em terceiro. Ou seja, Lucas, só teve Joe Gibbs até agora, no comecinho do ano aí. Joe Gibbs, assim, tá varrendo, assim, tá com o rodo do tamanho de uma casa, varrendo tudo que tem direito na Xfinity Series. Tá, assim, um rodão grandão, rapando tudo que é dinheiro aí, dinheiro gordo aí. Porque é impressionante os números aí da Joe Gibbs na Xfin Series, né? Lucas, algum comentário? Não, Leonardo, sobre a Joe Gibbs, realmente, eu pensava até que era quatro corridas, na verdade são cinco corridas que ela estava em primeiro. Até engraçado é que Daytona, na verdade, costuma, na questão de pole, não costuma ser exatamente o melhor carro, nem sempre tem nos melhores resultados, mas é engraçado que até o Bob Labonte ficou em terceiro lugar com o carro da Joe Gibbs. Nem o Bob Labonte, que faz muito tempo que não está fazendo alguma coisa de interessante. Ele, com o carro da Joe Gibbs, conseguiu ligar entre os primeiros na X20. É, então, a gente já tem dito bastante, Leonardo. Tá, digo, é chato, pra falar a verdade. Eu sei que tem muita gente que é fã do Kyle Busch e tal. Se eu fosse fã do Kyle Busch, com certeza ia adorar vendo ele vencer todas as corridas. Se ele vencer todas as corridas, ia ficar feliz todos os dias. Se eu fosse fã do Kyle Busch. Mas mesmo os fãs do Kyle Busch devem dizer que as corridas não estão legais. O que não é legal é ver uma equipe totalmente acima das outras. A Joe Gibbs é a Mercedes. É a Mercedes da Mercedes X-Twin. Sem exagero nenhum. É bem por aí. E até se eu for olhar aqui com maior eficiência, já que é muito mais difícil, né? É muito mais difícil manter digamos que uma hegemonia igual está acontecendo agora, né? Não é bem mais vulnerável aí os resultados, já que qualquer vacilo aí com certeza cai o resultado. Com certeza. Diferente um pouco da Fórmula 1, né? Que na Fórmula 1 Então, isso. os A caras Fórmula largam e 1 a vai gente. embora. A Fórmula 1. Pode falar, Lucas. Legal, mas é alucinado. Agora a Mercedes, há pouco tempo atrás, foi a Red Bull. No começo dos anos 2000 foi a Ferrari. Na Fórmula 1 isso já é meio normal, assim, né? Mas na NASCAR isso não é normal. Não É é normal. anormal. Não é Ah. normal. Lucas, só fa falar mais uma coisa aqui sobre as largadas, os resultados aí da Joe Gibbs. A Joe Gibbs até agora largou todas as corridas na primeira e na segunda fila. Ela largou todas as corridas na segunda posição, todos os segundos colocados foi dela e todos os terceiros colocados também foi dela. Sempre foi um carro dela que largou ou em segundo ou em terceiro. O pole, só que não, né? É só o pole que. O meu amigo Chase Elliott foi largou na pole lá em Daytona. correndo aí na Xfinity Series aí, né? Foi o final de semana que só falaram dele lá. Que fez a pole nas duas corridas. Sei lá, acho que foi ele mesmo. Esqueci, não lembro. Mas enfim. A Joe Gibbs aí, ela tá conseguindo um feito que, assim, eu não sei, nunca tinha visto esse feito aí, né? E indo um pouquinho mais além, ela conseguiu. A pior posição dela de largada da Joe Gibbs foi o quinto colocado do meu amigo Eric Jones lá em Daytona. Impressionante, Lucas. Impressionante mesmo o desempenho do Joe Gibbs. Aí eu pergunto, aonde é que nós iremos parar? Lucas, Realmente. pode falar. Realmente, não é legal. É preocupante isso daí, na verdade. A NASCAR não é para ter domínio. Não é legal ter domínio. Eu também não gosto, não. Não gosto desse tipo de situação, não, porque vai deixando um negócio um pouco chato. Você já sabe quem vai fazer. Você vai assistir um treino, você já sabe quem vai ficar com a pole, quem tem a maior chance. Só para recordar aqui os senhores, eu estava completamente enganado. Quem ganhou a corrida foi o Chase Elliott, mas quem foi o pole foi o Ty Dillon. Bom, Lucas, vamos falar então do campeonato, né? Da corrida aqui, você tem alguma coisa para falar? Oi, Leonardo. Da corrida, você tem mais alguma coisa para falar? Não, Leonardo, podemos passar para Eu só quero fazer aqui uma observação nas bandeiras amarelas, né? A primeira bandeira amarela foi o. Opa! Primeira bandeira amarela, quem chamou foi o Ryan Preece, né? Ele acabou rodando na curva 2. Depois o Breno Poli teve um acidente na curva 3, foi um pneu. Depois o 19, o carro 19, que eu esqueci quem que é, mas eu já achei que foi o Daniel Soares, que foi um pneu também. Depois tivemos detrito na pista. E na volta no 145 tivemos um incidente envolvendo aí o Jeb Burton, o Blake Koch e também o carro número 4 do Ross Stein. Esses aí foram os problemáticos aí da noite de sexta-feira lá. Eles que tiveram maiores problemas aí. De todo mundo aí, né, que foi envolvido em bandeira amarela, o Jeb Burton foi o pior aí, que ele, o carro dele, o Jeb Burton, tanto o Jeb Burton como o Blake Koch aí, os carros não conseguiram voltar para a corrida. Lucas, campeonato, vamos lá, o campeonato. Campeonato, Daniel Soares segue na liderança e o Elio Stradler segue na cola dele com um ponto atrás aí. É 207 para 206 pontos aí. O Justin Allgaier vem ali tranquilo, né, Lucas? Vem aí de boa, tranquilo, quieto, comendo pelas beiradas, mineirinho, né? Deve ter parentesco em Minas Gerais. Terceiro colocado, apenas 9 pontos. Guarda isso daí, Lucas. Apenas 9 pontos atrás do Daniel Suárez, do Justin Allgaier. O cara tá indo devagarzinho ali. Brandon Jones, 14 pontos atrás. E o Eric Jones, 15 pontos atrás do Daniel Suárez, o teammate dele. O sexto colocado é o Tadino com 20 pontos. O Brandon Gallagher, 24 pontos de desvantagem. O Bubba Wallace está 47 pontos, colado com seu companheiro de equipe, Ryan Reed, 47 pontos. Ou seja, tudo que o Daniel Soares, tudo que o Ryan Reed e tudo que o Dale Earnhardt Jr. fizeram até agora, nesse exato momento eles estão empatados. Não valeu de nada. Eles estão no mesmo ponto aí, né? A sétima posição aí, ou, perdão, a oitava posição para eles aí. E o Brandon Pole é o décimo colocado. O Ryan Sieg aí subiu 4 posições com o seu top 10. E o Blake Koch perdeu uma. O Jeb Burton pegou uma posição. O Dakota também perdeu uma posição. E o Jeremy Clemens também perdeu uma posição. Meu amigo Lucas, campeonato. Como você vê o campeonato aí? Como anda o desenrolar do campeonato? Lembrando que, até agora, a X-Fins de nenhum piloto está classificado para o Chase por vitórias. É, né? Uma pena aí. Que nós vemos aí as fotos dos pilotos aí já se classificaram para o Chase na Speed Cup e até agora na Xfinity Series nada, nenhum piloto aí classificado por vitórias ainda. Lucas. Ah, Leonardo, sobre o campeonato, a gente, é interessante mesmo, né, que você falou, o Justin Allgaier tá brigando lá em cima, tá na terceira posição. Até eu não tinha percebido. O Brandon Jones tá até com uma posição boa, no quarto lugar. Tem um desempenho até com as corridas, ele não tá aparecendo tanto, talvez, mas tá sempre aí no top 10. Tá conseguindo bons pontos. O campeonato tá aquilo lá que nós esperávamos mesmo, Leonardo. muita gente que não é muito boa vai pro Chase. Então, o pessoal que está lá em cima, os principais que a gente conhece, devem classificar sem muita dificuldade. Bom, Lucas, é isso aí mesmo. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos aí. Vamos aguardar a próxima etapa, que é Bristol, né? Lembrando que Bristol, essa corrida vai ser 1h30 da tarde no sábado que vem. Corrida, eu espero que seja muito boa. Eu vou estar torcendo para ser boa aí, já que as corridas vêm sendo da X-Series, vem sendo dominada, passado um rolo compressor por cima aí, que chama-se Joe Gibbs. Não, Lucas, mas mas Bristol, acredito que a gente vai ter alguma emoção, sim. Bristol sempre reserva pra gente algumas surpresas. Acredito que a gente vai ter coisa interessante pra gente assistir, sim. lembrando que a X-Series, pessoal, não corre mais, de voltar, tá? Então não tem aquela loucura de Márcio. A loucura de Martin é para acontecer em Bristol, mas nós sabemos aí que Bristol sofreu várias reformas e atualmente nenhum jogo sujo, hein, nenhum empurrão, igual vemos aí em Martin, é possível em Bristol. Mas com certeza teremos problemas maiores aí e a corrida vai ser bem interessante. Lucas, mais alguma coisa aí para X-Series? Não, podemos continuar. Bom, Lucas, então, já que o bloco aí está por chegar no final aí, eu agradeço aí, Lucas. Rapaz, o negócio ficou meio maluco aqui, velho. Ah, descobri por quê. Eu vou editar, viu, Lucas? Não, tranquilo. Fala, Leonardo, a Split Cup, se a gente fizer meia horinha, dá pra gravar com você. Oh, quer deixar pra gravar esse Split Cup amanhã? Cara, a gente Pode ser, consegue pode ser. dedicar um tempo um pouquinho maior pra ela. Que é Split Cup, né, velho? Tratar Split Cup com meia horinha também não. A gente vai gastar uns 40, 45 minutos. Beleza, então, amanhã a gente grava, então. Então eu só vou finalizar o bloco. Então Beleza. vamos lá. Então, pessoal, o bloco aí vai chegando no final aí, né? Falamos aí da X-Series. A corrida aconteceu lá no Texas na sexta-feira à noite. Uma corrida meia morna, mas interessante pelo conteúdo dela mesmo, pelos pilotos aí que realmente luta pelo título, por as posições intermediárias. Foi uma corrida interessante, apesar de ser uma corrida de 1h30, onde que vemos sempre os carros muito distantes uns dos outros, e nós tivemos aí um pelotão aí bem próximo, principalmente do top 10 ali, sétimo, oitavo, nono, pessoal chegando ali no dentro do top 10 ali, sempre um congestionamento aí. Lá na frente, o Kyle Busch foi embora, mandou ver, e vemos aí também uma grande prova de recuperação do Eric Jones. O Eric Jones, que mais uma corrida teve problemas, talvez se não tivesse tanto problema assim, ele já teria até vencido. Mas enfim, o bloco da Exclusive terminou, pessoal. Voltamos daqui a pouco com o bloco da Sprint Cup.